Opa, Moçambique, Ei. se a pessoa que está ouvindo agora tem um propósito em mente, ela vê que aquilo é importante para ela e para todo mundo, então ela diz, compensa passar uma mentirinha aqui, porque no final todo mundo vai me agradecer. Que conselho que o senhor dá? Deixa mentirinha, mentirona, é mentira, não é assim. Deixa a mesma coisa. Esse nego prefere, esse da mentirinha, falar omitir. Deixar de falar. Muitos falam assim, ah, esse eu vou fazer a mentirinha para não dar confusão lá na frente. Tá errado. Ou esse fala a verdade logo e esse deixa a canoa no rio. Canoar, ou se deixa e eu ficar quieto, né, meu filho? Omite. Melhor do que mentir. Como o nego falou, a mentira pouca ou mentira muita é mentira. E esse quem que é o criador da mentira? É lá do astral inferior, não é verdade? Então esse mesmo aconselho. Sem mentirinha e sem mentirona. Tá certo, graças a Deus. Tem um filho que vai falar com ele. Tudo bem? Esse, meu filho. Oxalá que abençoa. Dando força, luz e proteção a você e a vossa caminhada. Que assim seja, graças a Deus. Antes da gente começar, avô, eu vou pedir É. pros amigos que tá aí, o Cambone, de se tem uma qualquer música tocando para desligar, pra gente fazer uma coisa assim bem bonita. Que assim seja. Tá bom, então. Então vamos lá. Esse vai tirou esse próprio cliente. Tirou. Então vamos lá. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o senhor de ter aceito o convite de trazer o seu conhecimento no diálogo com os espíritos. Esse. Muito obrigado. Qual que é o seu nome? Esse para Moçambique, meu filho. Graças a Deus. Pai Moçambique, por que é que o senhor tem esse nome? Esse é desde a época mesmo, esse da África. Esse da linha de Moçambique. Esse desde a... Esse de Pai Jerônimo, que surgiu a linha de Moçambique, nego já foi esse apadrinhado logo do início com esse nome. Mas o nome de nego que está nessa linhagem. Não era em Moçambique, é só uma roupagem, né, meu filho? Graças a Vestiu Deus. de mecanismo para poder fazer o trabalhador. Isso faz ele fazer isso aí. Claro, entendi. Por que que os espíritos vestem roupagens como preto velho e dão nomes às vezes diferentes daqueles que eles tiveram na encarnação dentro do culto da Umbanda? Esse nego acredita no que é para fácil identificação do consulente. E esse, quem não conhece o Pai Joaquim, né, meu filho? Quem não conhece o Pai Benedito? E esse tem vários, não é verdade? Você, esse faz o trabalhador conversando, conhece bastante. Então, meu filho, esse é roupagem para fácil identificação. Se fosse para lá ver nome por nome, como que ia organizar essa nombrada sagrada? Então, esse serve um tipo de trabalho. Esse pai Joaquim tem a linhagem dele de trabalho, pai Benedito do jeito dele, e Moçambique do jeito dele também. E Claro. esse vai criando a linhagem devagar, até se fazer tudo certinho, como a legenda da pedra. Entendi. Qual o conselho inicial que o senhor dá para as pessoas que estão nos ouvindo e vendo para lidar com um evento inesperado e ter força de agir direito, colocar a força de vontade no lugar certo para não cair nas ilusões da vida? Isso me careja, né, meu filho? Isso tem o ditado que fala, orai e vigiai no livrão preto, não tem? Então, isso me careja, isso que ele sempre fala na casa de leitos. E a tentação, ela tenta mais aquele que está certo, que anda correto. Aquele que já está no mundo, é só mais um. Mas o mar quer tirar o que está certo da linhagem correta. Então é sempre três dias. Fazer as preces ao orixá, fazer a prece ao santo sagrado, até do catolicismo, né, meu filho? É uma banda nada mais do que uma mistura de todas as religiões. Então é ter muita fé e perseverança que se no dia de hoje não foi tão bom, o dia de amanhã será muito melhor, na graça de Pai Oxalá. Graças a Deus. Esse negro conseguiu responder seu chefe. Graças a Deus. Então, a pessoa está ali sentada e na reflexão e na ponderação, qual lado que é melhor ir? Daí ela diz assim: será que eu devo trabalhar para conquistar o que eu quero? Será que só se eu não, se eu não, de repente, ficar na sombra e pedir através da oração e da reza, as coisas não chegam para mim? Esse meu filho sempre fala que a espiritualidade, esse não é um barcão de negócio. E muitos pedem e falam, ah, eu preciso disso ou daquilo. Aí vai falar esse com preto velho, ou esse com Exu, e acha que já tem que ser resolvido. Mas nada mais é que o merecimento de cada um, né, meu filho? Esse não tem outro ditado que fala assim. Quem deve paga, quem merece recebe. É. Então, se você faz por merecer, a bênção chega. Se você não, esse faz coisas erradas, esse não leva a seriedade à espiritualidade, ou se está lá com o bem próprio, esse não adianta de nada, está na religião errada. Esse pode ir para outra religião. Meu Deus. Quando a Então, pessoa pode falar. tem que ir atrás, tem que ter tutano nas canelas e correr atrás que a espiritualidade não desce nada na porta de vossa casa. Não adianta pedir também, meu filho, e merecer e correr atrás. Não vai dar certo. E sempre com muita fé, com muito afinco e com merecimento, que as coisas dão certo. Quando a pessoa encontra dentro de si a força de vontade, mas a cabeça e o orgulho não deixa ela caminhar, como é que ela resolve essa inconsistência dentro de si? Esse negro sempre fala assim com o filho da Seara Negro, sempre fazer uma autocrítica, né, meu filho? Olha no espelho e vê se vai merece, se vai não merece. E o orgulho, na verdade, não serve para nada. Esse só faz andar para trás. O orgulho é o contrário desse humildade. E a Umbanda nada mais prega do que humildade e humildade. É, sim, Então, se senhor. consegue Se eu mide, mas já não tem volume. Então, se você conseguir enxergar o seu dedo, é muito mais fácil de resolver. É diferente daquele que é cego. Cego em matéria e cego em espírito. Ele sabe que está errado, mas ele não admite que está errado. Esse é o orgulho. Então, se tem humildade, se resolve todos os problemas. Primeiramente, reconhecendo o erro do cavalo, das matérias de terra. Então, esse fazendo essa autocrítica, se cobrando bastante, né, meu? Porque na espiritualidade nada é fácil, tudo é com muita luta, com muito suor, tanto para a gente dar quanto para as matérias que produzem o cobrado. Então, esse, muita seriedade e humildade pé no chão, como a Umbanda prega, não é verdade? Sim, senhor. Esse veste o branco, por isso que é pé no chão, simbolizando sempre humildade com o próximo. Se você conseguir ser humilde com você mesmo, a caminhada fica muito mais fácil. Entendeu, filho? Sim, senhor. Até onde é saudável celebrar as nossas conquistas? Isso deve ser feito sempre. Como é a melhor forma de fazer para de repente não causar inveja no irmãozinho? Esse negócio não entendeu o que você quis dizer. Quando a gente a conquista alguma coisa, a gente quer fazer uma celebração em termos de comemorar. Até onde é saudável fazer isso numa sociedade onde qualquer coisa pode ser invejada? Esse negócio sempre fala que tudo que é conquistado, meu filho, é conquistado para vós, para aquele que conquistou. Não é verdade? Claro. Esse não tem que estar falando para todo mundo. Porque esse é um bandista de verdade que nego vota na humildade. De novo. Se ele é humilde, ele não precisa jogar aos quatro cantos o que ele recebeu de bênção, ou o que ele recebeu de alguma bênção espiritual, alguma bênção material. E nem vou deixar um conselho até para esse espírito que deve estar escutando, até da caridade, viu, aqui? Porque muitos fazem a caridade e saem falando aos quatro cantos. O que se faz com a mão direita, a esquerda não pode ficar sabendo. Senão já não deixa de ser caridade. E a mesma coisa quando se alcança algum objetivo. Um serviço bom, esse, um bacuro que vai nascer. Então tudo isso se estender no máximo até a família. Fora esse, nego não gosta. Porque como eu falou, esse da inveja, esse dá o orgulho, né? E esse traz energia negativa para dentro de casa. Então, se a bênção foi para vós, quem é melhor aproveitar essa bênção é vós mesmo. Tem que ninguém deixe fazer festa. Viu? Claro. Nossa. Como que as pessoas devem compreender a energia do dinheiro em termos de ter a ambição por ele, não ter, o que que é, até onde isso é saudável, até onde não é? Esse empatar aqui. Isso. Esse negro fala de empatar aqui, que é o mais necessário, né? Esse, o empatar aqui. Negro já falou, já no período, já me falou, meu Deus. O empatar aqui nada mais é do que uma magia. Porque é uma necessária. Hoje se mata por causa de patate, tiroba, você faz um monte de coisa ruim porque esse quer ter o patate. Então, esse nego acha que é essencial para ataque, mas não é tudo na vida. Existem outros valores a se valorizar. Uma família, a união dentro de casa, união dentro do terreiro. Esse até para fazer a caridade precisa do ataque, não é verdade? Então é um mal necessário. E nego sempre fala, não fica em busca de papete, busca sabedoria, que esse ninguém te rouba. Busca humildade, uma pessoa humilde a conquista, o papete conquista pessoas, e sempre será bem-vindo em qualquer lugar. E o papete que gera ganância, como ele falou, esse, como que fala, esse que é seguro, mesquinho, esse não ajuda ninguém porque ele quer guardar o pataque só pra ele. De que adianta só ter pataque? E não ter uma família formosa, não ter união de casa, não tem nem com o que gastar com o pataque, porque ninguém não gosta dele. Então a ganância se gerou a partir do epatar. Se nego pudesse voltar no tempo de troca, seria muito mais fácil. Esse que tem o trigo, troca para quem tem milho. É assim que era na época da escravidão. Se um tinha plantação de algodão, o outro tinha de esse bumbum, e fazia troca. E eu dou tanto de algodão para me dar um pouco de bumbum. Esse é o café. Isso vocês conhecem. E mesmo assim já tinha ganância e já tinha mesquinharia. E voltando a responder vós. Pataque é o mais necessário. Viu, meu Deus? Sim, senhor. Quando a pessoa está longe de uma igreja, de um terreiro, de uma religião, e aí ela fala, então eu vou me ocupar com a vida prática, com a crescer a mental e emocionalmente. Os espíritos ainda ajudam e dão conselhos diariamente no invisível para as pessoas que não frequentam religião, mas têm Deus no coração. Esse negro vai falar para vós assim. A espiritualidade, no modo geral, viu, meu filho? Certo. Independente de religião. O espírito bom, ele pede licença para entrar na nossa vida. Ele respeita o livre-arbítrio. A espiritualidade funciona como a esse porta do banheiro. Mas sabe como que é a porta do banheiro? Como é que é, pai Moçambique? Isso. A chave da porta fica por lá de dentro, não é verdade? É. Se está trancado esse no banheiro, não abrir a porta e ele ficar preso lá, ninguém pode ajudar. E a chave por lá de dentro no ser humano é como? É o coração. Se vós não abrir vosso coração, os bons espíritos, cuidar de vós, e vós dar permissão a eles te ajudar, vós vai ficar preso no banheiro. Quando vós não dá essa abertura, esse primeiro passo, de buscar uma religião, seja ela qual for, a espiritualidade, ela te cuida, para não deixar acontecer nada demais. Mas ela não te ajuda se você não quer. Diferente da vaidade, que é sem educação. Ela acha brecha, ela entra e ela faz tudo derrame a vida de um fio de terra. Um cheiro que nem mudar. Abre a porta do vosso banheiro. Os filhos entender. Abre o vosso coração para a espiritualidade, seja ela qual a religião for. E só assim os filhos começam a caminhar. E nenhum guia espiritual, esse de lei, vai fazer o bem sem ela dar permissão a se fazer. Tem que ser buscado. Tem que correr atrás. E nele vai um pouquinho mais longe, né, que essa questão de religião. E nego sempre fala lá nos consulentes. Não importa a religião que se segue. Seja católico, seja do aleluia, seja umbandista, budista, candombrecista. Toda religião que se segue tem que seguir o coração e acreditar naquilo que se vive, naquilo que se prega. E uma religião, meu filho, só tem sentido para o ser humano se ela te faz uma pessoa melhor. Se é na Umbanda, vai não se transformar numa pessoa melhor. Vai estar errado em religião, vai procurar outro. Se é no Evangelho, do Aleluia, vai ser uma pessoa melhor. Fique nela. E a religião serve para melhorar as pessoas. Para ela ter um caminho para se seguir. Então não adianta esse ser do Aleluia estar falando mais do irmão. Não adianta ser de Umbanda e dentro da corrente estar falando mal do irmão que está do lado. Então se a religião não te faz uma pessoa melhor, procure outra. Viu, meu filho? Por isso que nem quis tentar explicar para vós. Claro. Quando a pessoa se descobre médium e mora num país distante onde a prática da Umbanda acontece, ou numa cidade distante, ou num bairro distante, pode desenvolver em casa? Quanto disso vocês dão suporte? Cada caso é um caso. Explica pra gente, Pai Moçambique. Esse negro não gosta de desenvolvimento em casa. Vós é médio, vós tem que achar esse uma seara. De lei, meu filho, porque existem vários tipos de seara. Umas que trabalham certo, outras que trabalham errado. Cada um de vossa maneira. Procurar sempre esse... Nego não fala nem esse pai de santo. Nego fala o guia certo, que é capaz de cuidar de um ser e de vossa coroa. Como o nego sempre fala, trabalhou dentro de casa, nada dá certo. E ainda enquanto está trabalhando só com o preto velho, ainda trabalha. Por um dia, quando começa esse, atende um, atende outro. Atende um, atende outro. Aí vem de lá para cá esse tudo cheio de quiumba e os fundamentos que se tem dentro do terreiro que segura tudo essas energias. Se não tem, fica tudo em casa. É onde que muitos fios teima e tomba. Então, o certo é não tem esse lugar onde desenvolver, fica quieto até achar. Porque a Umbanda não é brincadeira. É muito bonita, é pé no chão, só que se tem a seriedade. É uma guerra espiritual. Então tem que se ter fundamento, tem que se ter proteção de uma boa tronqueira firmada, para na hora que nos atrapalhe, a tronqueira segurar todas as energias. Então o nego não aconselha. E que está com essa missão de estar dentro de casa, seja em qualquer lugar, de estar fazendo desenvolvimento sozinho. Porque se traz muita dificuldade. Dentro do terreiro, se tem a dificuldade, imagina dentro de casa. Não é verdade? Sim, senhor. Claro. O Panaçambique, às vezes as pessoas perguntam assim: eu vou continuar rezando, mas eu quero saber primeiro como é que vai ser esse tal desse dia do julgamento, porque se o julgamento for muito duro, eu rezo bastante. Se for um pouco mais fácil, eu descanso um pouco mais. O que é que o pai responde para uma pessoa dessa? Esse negro só tem que falar esse coitado, né, meu filho? Porque esse, depois que se passa desse plano, se existe evolução, né? Existe esse purgatório que muito não acredita, onde se um ser vai ver todos os erros que se um ser teve na vida. Se você não era convertido em qualquer religião, você vai pagar por esse erro. E pior aquele que era sabendo que está errado. Então, se você vai ter que saber, depois que passa dessa terra para o plano espiritual, que tudo de bom de ruim que teve, se você vai pagar. Uns pagam bastante, como meu filho falou, e não é só rezar. Nego volta na humildade. Tem humildade de que errou e o que, que ele vai fazer para esse acalmar o karma que se leva dessa terra. Então não adianta o filho falar esse amorejar, está tudo rejodido. Esse não. Esse nego vai falar para vós, esse vai dar até conversa, viu, meu filho? Esse na igreja de padre não se toma hóstia. Toma. A hóstia. Muito toma hóstia, nem sabe por que está tomando a hóstia. Vai lá, faz a cara de santo, né, meu filho? Põe a hóstia, já. Está perdoado. Esse não funciona dessa maneira. Por isso que o mundo está do jeito que está. Era a semana inteira. Aí chega no dia esse da igreja, põe a hóstia, estou perdoado, estou limpo. Ou vai esse no padre e confessa. Aí vai lá de novo, faz a mesma besteira. Aí na outra semana, pega a hóstia, confessa com o padre de novo. Está errado. A hóstia serve para purificar, mas não está perdoado do jeito que a gente fez. O jeito fica. A hóstia serve para aquele que toma a hóstia e quer mudança. Errei, estou me purificando, não vou errar mais. E muito usa esse fundamento da Igreja Católica para se limpar do jeito que faz. E quando o filho está errando demais, esses padres mesmo falam, não se deve pegar a hóstia. Se você não está disposto a mudar os vossos vícios, o jeito da vida, porque esse, meu filho, é muito sério, como é na Umbanda, como é no catolicismo, como é na Alegria. Tudo tem fundamento. Só que muitos não conhecem e não querem conhecer também. É muito cômodo, né, meu filho? Vai gerar a semana inteira. Aí chega no dia da igreja, toma a hóstia, pronto, carejo ouvido. E aonde que fica aqueles que é certinho e toma a hóstia também? Não é verdade, meu filho? É isso que eu estou falando? É assim, senhor, meu pai. Então, é isso que eu estou falando. A Graças a minha Deus. purificação, meu filho, é um coração limpo e consciência tranquila. A melhor o quê? Melhor purificação. Certo. Coração limpo e consciência tranquila. Essa é a melhor purificação que o ser humano deve ter, independente de religião. A próxima questão que eu tenho para Moçambique é bem a respeito de relacionado com coração e consciência. Alguns dizem mais vale amar do que saber. Outros dizem mais vale saber do que amar. Qual é o mais importante para Moçambique? Saber e amar, né, meu filho? Esse é o mais importante. Não adianta só saber e não amar. Não adianta só amar e não saber. Fica até sem fundamento, né, meu filho? Como que você ama e não sabe o que você está sentindo? Esse nego é bem esse, direto nesse assunto. Como o nego fala da fé. Não existe fé se não tem a perseverança. E não existe perseverança sem fé. Como se fosse o mesmo sentido, não é? Claro. Como é que o ser humano hoje consegue ouvir o que o outro tem a dizer até o final, sem ter aquele medo de que só porque deixou o outro falar, está concordando com ele, está abrindo mão dos seus próprios pensamentos? Porque muitas vezes a gente vê, a pessoa não quer deixar o outro terminar de falar, porque não concorda e tem medo que se chegar até o final, então eu vou estar dando o meu acordo, o meu dizer que eu concordo e é por aí mesmo. Como que hoje o ser humano consegue se comunicar com o outro, cultivando a arte de ouvir, Pai Moçambique? Esse nego vota na humildade, né, meu filho? Esse Jesus Cristo nos deu dois ouvidos e uma boca, não é verdade? Por que dois ouvidos? Para escutar mais e falar menos. O humilde, ele escuta a crítica, escuta elogio e ele escuta aquilo que serve para ele. Só os ignorantes, meu filho, que para a conversa do outro, para se colocar o ponto de vista dele. E não é porque você ficou quieto que você está esse, como que ele fala, concordando com o que o outro fala. Às vezes você escuta, esperou falar, teve a humildade de esperar, de escutar. Se você quiser colocar o seu ponto de vista, amém. Se não quiser, amém também. Você escutou. Serviu para vós, se serviu bem também, se não serviu a mim também. Então, todo ser odeia a humildade, né, meu filho? Como o nego fala, a crítica, o nego sempre gosta da crítica. Porque esse criticado, quem é criticado, que tem vergonha, esse que tem vergonha na cara, viu, meu filho? Tem muitos que não tem. Esse que tem vergonha, ele vai pegar essa crítica e vai procurar melhorar. E aqueles que é ignorante e já atravessa, ele desde o início já não está escutando o conselho, porque ele já tem opinião formada em relação ao assunto que está conversando. Então, ele sempre fala humildade, escuta mais e fala menos. Esse é a língua, o chicote do corpo, não é verdade, meu filho? A língua é o chicote do corpo? Isso. Como é que é isso, Pai Moçambique? Não tem um ditado que fala, quem fala demais dá bom dia a cavalo? Quem fala demais? Dá bom dia a cavalo. Ah, sim. Então é isso que o nego fala. Às vezes fala demais, coisa que não tem esse nada a ver com nada. Aí quando recebe a crítica, zanga. Então é melhor ficar quieto, escutar. Se serviu o conselho do irmão, vós acorda. Se não serviu, vós escuta. E não critica, né, meu filho? Que essa opinião é de cada um. Seja ela certa ou seja ela errada. Os filhos que têm sabedoria, escuta. Eu sei que é ignorante questão. Viu, meu filho? Sim, senhor. Para Moçambique tem muita gente que chora pelo leite derramado e esquece de ver as pequenas bênçãos que ainda estão presentes porque tinha ali uma ambição fixa, né? Um pensamento fixo em alguma coisa, e aí o leite se entorna, as taças caem, se derramam e começa a chorar. E começa a ficar triste, vai para a depressão. Então, como que pode o ser humano, quando está confiante, perseverante, tendo fé e esperante de algum resultado, quando a taça cai no chão, como que a pessoa consegue ainda, naquele momento de calor, lembrar das coisas pequenas que ficaram em pé? Porque a maioria dos militares não lembra, né, meu filho? Deixa muito mais fácil lembrar daquilo que não foi conquistado do que aquilo que já foi conquistado. Os militares pensam que eu já conquistei, tenho que conquistar mais. Isso chama ganância. Às vezes o filho pede, pede, pede. Ganha, ganha, ganha. E um pedido que não é esse dado já serve para tudo isso que meu filho falou. Para esse questionar a espiritualidade, questionar por que que ela não conseguiu aquela bênção. E começa a chorar, como meu filho falou. Só que esquece de tudo que já foi feito por ela. E não se deve esquecer. Às vezes a espiritualidade dá esse uma segurada na bênção, talvez o filho vai ter fé. É muito fácil, meu filho, praticar a fé quando tudo dá certo. Esse qualquer um faz. E na dificuldade, mas vai ter a mesma fé? E esse, nas coisas que dá errado. Agora vai ter perseverança para que no dia de amanhã dê certo. Esse suíditeira não pensa. Muito, meu filho, umbandista tem uma caminhada formosa na Umbanda. Na primeira dificuldade, se abandona o branco. Porque aquele guia específico não deu a bênção para ele. Isso se chama ganância e egoísmo. E nem tudo que o filho pede é o que ele precisa. E a espiritualidade trabalha não porque o Xunxê quer. A espiritualidade trabalha porque o Xunxê precisa. Viu, meu? Sim, senhor. Como o ser humano então de hoje, nessa sociedade tão ocupada e corrida, consegue pedir o que precisa e valorizar o que recebeu? Nego não entendeu a pergunta, meu filho. Como que o ser humano consegue pedir o que precisa e não aquilo que não precisa, né? E valorizar quando recebe. Nego vota na humildade, meu filho. Sim. Este, às vezes, pede coisa que não é necessária, como ele falou. E a espiritualidade tem os mistérios, né, meu filho? Às vezes, o que o pede não era cansado. Como que ele pede para ser aquilo que ele precisa? Meu pai Oxalá, agradeço as bênçãos que vós me deu. E que vós possa sempre clarear meus caminhos, para que seja vontade, não seja vontade de vós. Para que eu possa ter uma caminhada em paz, uma caminhada de luz e uma caminhada de caridade. Que vós possa me proporcionar o melhor para a minha caminhada. Seja a missão que for, seja a bênção que for. E uma bênção, seja ela pequenininha, ou uma esse, bênção esse grande, é uma bênção, né, meu filho? É, sim, senhor. E sempre agradecer aos orixás. Muitos, nego cansou de ver muitos filhos de terra, que vai no negro, que recebe uma bênção rápida. E outros assim nem tão rápido. Por causa de quê? Do investimento. Às vezes o filho acha que merece. Mas eu faço tudo certo, papai. Eu faço tudo conforme você ensina. Mas o seu interior concorda com o que você está falando? Esse nego sempre fala que quando é questionado da bênção. O nego fala, vai, merece, meu filho, receber essa bênção? Mereço. Aí o nego já fala, tá errado. Isso um ser nunca pode se achar merecedor de nada. Bota humildade de novo. Ô, meu pai, não mereço e vou procurar merecer. Mesmo que esteja merecendo, viu, meu filho? Que seja a vontade do dia, de Jesus Cristo e do Orixá. E no tempo certo, se é para dar certo, eu vou receber. Claro, claro. Quando, sobretudo, o ensinamento budista ensina que a saída é sempre o desapego, né? Não se identificar com as coisas desse mundo, um pouco que Jesus falou. O que que o vô ensina para quem não consegue desapegar e tudo o que acontece deixa a pessoa nervosa? Você é materialista, né, meu filho? Esse ser humano sabe que de matéria não se leva a nada. Tudo que se é construído na terra, fica na terra. Tudo que se é construído espiritual, vai para o espiritual. E os filhos demoram a entender isso. Muitos desfalecem sem entender. E essa evolução de cada um, meu filho. Esse em qualquer lugar, se você sabe que esse materialismo não presta. Entra a energia de mesquinharia, energia de ganância, energia de querer tudo para ele, né, meu filho? E às vezes a espiritualidade só pede coração aberto. Seriedade nas coisas que se faz. E esse com muita reza, né, meu filho? Os filhos que entendido se consegue livrar dessa maldição de que se chama materialismo. Tem uma questão aqui que diz assim: por que existem pessoas que não gostam da gente? Isso. Uns falam que o shampoo não bate, né, meu filho? Isso mesmo. Mas isso é assim, meu filho. É gosto de cada um. Às vezes, no ser humano, existe um perfil que se tem que ter para estar perto dele. Aí ele volta na humildade de novo. Se você é humilde, esse mesquinho, o cinto, o rico, o pobre, sempre vai estar ao redor do seu ser. Às vezes o filho fala, ah, o santo não bateu. Mas quando conhece a pessoa, se gosta mais do que daquele que gostou de início. Então a humildade serve para quê? Para abrir essas portas, né, meu filho? Às vezes a pessoa é tão fechada que não dá oportunidade de se conhecer as pessoas. Então esse é ruim. O nego fala para tudo que está ouvindo, seja humilde, pé no chão. Não menospreze ninguém. Desde o rico, desde o pobre. Desde o preto, desde o branco. Que diante a Pai Oxalá são todos iguais, né, meu filho? Cada um com suas qualidades, cada um com seus defeitos, e assim se divide. Graças a Deus. Pai Moçambique, Quando a pessoa se defende perante outra, dizendo, eu sou assim porque culpa dos meus pais que me criaram desse jeito, por culpa da sociedade que me deu esse tipo de educação. O que que você quer que eu faça? Eu vou continuar sendo assim. Eu sei que não é bom, mas é o que tem para hoje. O que que o vô aconselha? Deixa índole, Isso é o quê? né, Isso. meu filho? Deixa índole. Deixa, quantos diferentes que teve essa criação boa, que teve uma educação de papá e mamá boa, e vive perdido, como aqueles que não teve nem papá nem mamá junto, e se tem moral, se tem respeito. É índole, né, meu filho? Às vezes o filho nasce ruim. E ele vai ser ruim. A não ser que ele busque a melhora. Esse Jesus Cristo deixou a mensagem que não se dá um fardo maior do que o filho consegue carregar. Então, se o filho é ruim e ele quiser a mudança, ele muda. O nego fala que guarda o bicho. Desse gado. Ah, faz mal. Mas o dia que ele falar que ele não quer mais, ele não quer mais. Mas ele tem que querer, né, meu filho? A mudança na vida dele. O nego volta lá na porta do banheiro. Se vai num partido de voz, vai não muda. E esse ditado que pau nasce torto e mora torto, é mentira. Tudo que tem um jeito para a espiritualidade, basta a pessoa querer. Mesmo já foi testemunho de muita mudança, até vendo o terreiro mesmo. De pessoa muito orgulhosa, nariz empinado, como eu falo, e hoje está humilde, pelo chão. Então a mudança é possível, basta querer mudar. Viu, meu Deus? Graças a Deus. Uma das mudanças da gente andar do pé dele. Oh, graças a Deus. Graças a Deus. O pai Moçambique, se a pessoa que está ouvindo agora tem um propósito em mente, ela vê que aquilo é importante para ela e para todo mundo, então ela diz, compensa passar uma mentirinha aqui? Porque no final todo mundo vai me agradecer. Que conselho que o senhor dá? Esse mentirinha, mentirona, é mentira, não é mesmo? Esse é a mesma coisa. Esse nego prefere, esse da mentirinha, falar omitir. Deixar de falar. Não é, meu filho? Muitos falam assim, ah, esse eu vou fazer a mentirinha para não dar confusão lá na frente. Tá errado. Ou esse fala a verdade logo e esse deixa a canoa no rio canoar, ou se deixa e eu fico quieto, né, meu filho? Eu minto. Melhor do que mentir. Como o nego falou, a mentira pouca ou a mentira muita é mentira. E esse quem que é o criador da mentira? É lá do astral inferior, não é verdade? Então esse mesmo aconselho. Sem mentirinho e sem mentirão. Tá certo, graças a Deus. Quando a gente fala sobre enganação, a gente sempre pensa nos adolescentes que têm pais e mães que são muito exigentes. E aí eles dizem assim, o único jeito é mentir. Como é que o pai Moçambique aconselha esses jovens que estão crescendo aí sob a tutela de pais que são um pouco exageradamente exigentes, e aí eles têm que achar um jeito para conseguir o que quer? se falar a verdade apanha ou fica de castigo? Como é que dizia a verdade num ambiente desse para Moçambique? Essa prova que nós estamos fazendo chama diálogo. Por quê, né? Diálogo como? Diálogo com os espíritos. É o papai, mamaco e o bagulho. É diálogo, né, meu filho? Às vezes, os papás são muito rígidos e não mostram a verdade terrena que se tem nessa terra. Às vezes quer privar os filhos de tudo e de todos. E que nego a será, né? Tem que se aconselhar, né, meu filho, que é certo, o que é errado, para esse adolescente lá na frente, no momento de necessidade, ele tem abertura para o papá, para a mamãe, para falar qualquer tipo de situação. Então, esse diálogo é o caminho. Seja verdade, do quem doer. Se tem um diálogo, o filho sempre vai ter acesso ao papá e mamãe para falar das dificuldades. Melhor aprender dentro de casa do que fora, né, meu filho? Claro. Como que ficam as mães que são super protetoras nesse momento de que pegou o filho praticando um erro ou uma maldade, sempre teve tanto orgulho dele, sempre trabalhou tanto para ele andar pelo caminho correto e agora viu que aquilo aconteceu. Ela fica com vontade assim de, sei lá, fazer uma coisa muito feia com ele. Que o pai aconselha assim essas mães numa situação dessa? E se repreender, né, meu filho? E se repreender, mostrar o caminho de verdade, o caminho correto. E se tem os filhos de terra que é teimoso, né, meu filho? Principalmente esses bacuros que acham que sabe tudo. E esse mamaco só quer proteger os filhos. Vai não ver esse galinha como que é esse quintal. Não protege os pintos debaixo da asa. É como Sim. se fosse um mamaco. Exagerado em querer aprender e mostrar por que que errou ou por que que está errado para o filho não errar mais. Esse de, como meu filho falou, de fazer coisa feia, esse, até negro quando era escravo, apanhava certo. Imagina o filho dele, era que esse é, tá errado. Esse a mão não pesa para ninguém. Negro não está falando que tem que julgar, mas negro está falando que tem que repreender. E esse tem fio de terra que enquanto esse não. Como que fala, meu filho? Não pega firme nele de repreender forte, até esse povo munheca não toma jeito. E tem filho que um conselho só basta. É o ser humano, né, meu filho? Uns entendem, outros não. Então, eu aconselho a repreender, sempre falar a verdade, mostrar a vida como ela é. Não adianta mascarar. E a terra de hoje é diferente da terra de antigamente. Hoje se tem muito lixo, né, meu filho? Se tem muita coisa errada na rua que se aprende. Então, se o papai e o mamãe não mostra a verdade, ele aprende na rua. E o papai e o mamãe está aí para isso, para aprender e mostrar o caminho correto. Viu, meu filho? Tá certo. Para Moçambique, estamos chegando perto dos 5 minutos finais. Tem algum assunto que eu não trouxe à tona, que nesse primeiro momento o senhor gostaria de tratar, de falar, e antes da sua mensagem final, depois também vou perguntar uma coisa, mas fica aí um pouco aí aberto para o senhor trazer algum assunto. O senhor acha importante o ser humano de hoje ouvir? Que às vezes eu não tive a oportunidade de trazer numa pergunta. Esse, como nós falamos hoje, de muita humildade, né, meu filho? E esse negro vai falar um pouquinho da Umbanda Sagrada. Muitos filhos de terra frequentam terreiros buscando um bom próprio. E muitos não entendem o que a Umbanda proporciona. O conceito negro dá para esses filhos que está desenvolvendo. Os filhos querem centrar uma corrente mediúnica. É a seriedade que se tem dentro de um congado, que muito se leva a Deus dará. Escute, seu gelador, isso é, o gelador da casa. Escute o chefe da seara. Tenha humildade, que se você não sabe tudo. Nem negro não sabe tudo. O negro aprende bastante, até com o consulente que vai à casa do negro. O negro sempre fala, humildade, sabedoria, pé no chão, para que se faça um trabalho formoso e que se desmistifica o que o povo pensa sobre a Umbanda. E esse trabalho de Sunseiro nada mais é uma desmistificação da Umbanda. E muitos foram libertos por causa desse trabalho que o senhor está fazendo, por isso que ele aceitou falar com vós. Graças a Deus. Viu? Graças a Deus. Então, ele fala sempre. Muitos falam que conhecem a Umbanda, mas a Umbanda é rígida, a correta, é muito bonita. A caridade, né, meu filho? Então, se vós tem a oportunidade hoje, o Pio Quenério, procure uma boa casa, procure esse aonde os fios se sentem em paz. Porque não é o fio que escolhe casa, viu, meu filho? É a casa que escolhe os fios. Claro. Então esse negro dá esse conselho ao povo que está escutando, para quê? E se um dia você entrar numa corrente mediúnica, você tem responsabilidade. E não é brincadeira. Os guias não descem inteira para brincadeira. É trabalho em cima do trabalho. E um verdadeiro umbandista, meu filho, não é só dentro do terreiro. Tem que levar os conselhos dos guias que abaixam em vós para a vida. O umbandista, ele é umbandista dentro e fora do terreiro também. Como o nego fala. Não adianta falar que incorpora esse pai Joaquim, um preto velho formoso, de muita sabedoria, e não carregar os conceitos velhos da matéria. Não é verdade? Às vezes ajuda tanta pessoa, e o cavalo mesmo não é, esse não escuta o guia dele. Os conceitos guia dá, ou a sabedoria, ou o caminho que o guia dá. Esse não adianta. Então, o velho é dentro e fora do terreiro. Viu, meu filho? Graças a Deus. Então, Pai Moçambique, uma questão que eu tenho. O senhor tinha alguma coisa para completar? Não, pode falar. Uma pergunta que eu tenho, então, antes da sua mensagem final, é qual foi o momento mais feliz da sua existência? Em vida ou em... Depois de estar trabalhando. De tudo, de todo. Mais feliz de todos. Esse nego vive feliz a vida inteira, viu, meu filho? Tá certo. O nego fica mais feliz toda semana quando o consulente vai no terreiro e fala que conseguiu a bênção. E conseguiu alcançar seus objetivos. Quem estava com mágoa no coração não se sente mais. Quem estava com dificuldade em algum momento da vida, esse humilde preto velho conseguiu ajudar. Essa é a verdadeira felicidade nele. É ajudar. Seja branco, seja preto, seja pobre, seja rico. Esse negro fica triste quando vê um fio de terra sofrendo. E o negro fica feliz quando esse negro pode ajudar quem precisa. Viu, negro? Tá certo, graças a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, graças a Deus. Louvado Então, qual que é a sua mensagem final para todos que nos acompanharam até agora, nesse trabalho que tivemos feito de colher o seu conhecimento? mesmo. Ele falou esse, desmistificar a Umbanda, né, meu filho? Esse saber que a Umbanda é sagrada, uma religião nova, um pouco mais de 115 anos, né, meu filho? De religião, os velhos já desciam esse espírito já antes mesmo de caboclo das sete encruzilhadas, nem curandeiro, né, casa de benzedura. É que esse é um banda, nada mais é como um hospital espiritual. E que esse todos os médicos, zeladores, consulentes, os curiosos que quer saber da Umbanda, que essa é a última mensagem que a gente vai passar, a Umbanda é paz, a Umbanda é amor, esse a Umbanda é caminho para aqueles que conseguem caminhar sério, né, meu filho? O nego sempre fala que a Umbanda não é para qualquer um carregar nas costas. É uma caminhada árdua, mas que vale muito a pena. Né, meu filho? O nego fala assim, dê valor nos vossos guias, dê valor na vossa espiritualidade, dê valor à vossa casa que vós frequenta, dê valor ao vosso zelador da casa e dê valor a tudo que a espiritualidade proporciona. Ganhando a benção ou não ganhando a benção. E no tempo de Pai Oxalá, de acordo com vossa necessidade e vosso merecimento, as graças de ser alcançadas. E assim seja, meu filho. Pai Moçambique, hoje no Brasil é comemorado, entre outras coisas, o Dia das Crianças. Isso. Que mensagem que o vô dá para as pessoas que hoje celebram esse dia dessa forma? Esse parego falar, nego gosta, né, meu filho? Hoje, as casas de Umbanda se comemora a festança de 40 milhões, para se levar alegria para as criançadas, né, meu filho? E que a criança nada mais é que a mudança dessa terra. As crianças é os adultos daqui a alguns anos. E que a criançada, que tem muita criança que vê esses vídeos, viu, meu filho? Curioso, viu? E que a inocência das crianças possa prevalecer sempre no caminho de todos. Que uma criança humilde, uma criança não é esse rancorosa, é um espírito limpo, até os 12 anos de idade. Então, essa seriedade, essa inocência, no dia de hoje, possa se espalhar não só entre as crianças, mas em toda a humanidade. Viu? E o que falta um pouco no ser humano adulto é um pouco ser criança também. Viu, meu filho? Tá certo, Pai Moçambique. Muito obrigado, graças a Deus. E se for da vontade de Deus, até uma próxima oportunidade, quem sabe pessoalmente. Esse nego vai mexer o Paulinho para trazer voz cá, viu, meu filho? Aí sim, hein? Mato Grosso do Sul. Menino Exu vai falar com vós também, com o caralho. Isso. E ficar com esse a língua fiada para falar, meu filho. Ei, graças a Deus. Então esse nego vai despedindo dos que estão na terra. Nego Moçambique vai dando as bênçãos àquele que está escutando. Ao filho que está ajudando o nego aqui hoje. E a voz, viu, meu filho? Que vosso guardião Tiriri possa te cuidar, possa estar sempre com a capa sobre vós, livrando meu filho de inveja, né, meu filho? Livrando meu filho do joio gordo, que meu filho possa estar sempre no caminho de paz, fazendo esse trabalho formoso que meu filho faz e desmistificar o Umbanda Sagrada, viu, meu filho? Que assim seja. E a gente... Graças a Deus. Graças a Deus. Nego já pode ir embora? Sim, senhor, vou. Muito obrigado. Graças a Deus. Não seja, meu. Depois ele volta um pouco para falar com o senhor, está meu filho? Esse olho tem até festança para ele, né? Esse nego não vai deixar ele entrar. É, não. A gente vai só para visitar. Esse. E a gente chega e como que é esse nome dele, meu filho? Como que é? Jefferson, né? É. Deus que assim seja. Obrigado, vô. Graças a Deus. Da mão ao velho que o velho vai caminhar. Dá a mão ao velho que o velho vai caminhar. É devagar, é devagarinho. É devagarinho. Quem caminha com o velho nunca fica no caminho. Quem caminha com o velho nunca fica no caminho. Já pensou se eu morrer agora, não gravou nada. Pai Edmilson? Eu? Quando o médium volta, eu ainda gosto de falar um minuto ou dois com ele, tudo bem? Tudo ótimo. Pode ser? Como é que foi para o senhor aí o momento de incorporação? Ah, é. A gente tá um pouquinho acostumado já com essa. Esse, eu acredito que é um dom divino, né? A gente recebeu um vovô, uma vovó, um caboclo, mas de energia renovada em todos os momentos. Eu trabalho com vovô, eu trabalho com o compadre Exu, e muito leve, é muito bom, né? Eu sou semiconsciente do preto velho. Vejo algumas coisas. Hoje, por específico, não consegui ver muita coisa do que aconteceu. Mas eu senti que foi muito, muito bom, de muito agrado. E que possa servir a mensagem do velho a todos que escutam o seu canal no YouTube, né? Graças a Deus. Que conselho você tem para médium que está iniciando e quer continuar essa caminhada? A respeito das dificuldades que tem para chegar até o momento de ter condições de dirigir uma casa. Então, primeiramente, muita responsabilidade, né? Seguir sempre as orientações do seu zelador, do seu pai de santo, mãe de santo. Seguir os seus guias que mostram de verdade, né? O caminho certo. A humildade sempre em primeiro lugar. Uma coisa que eu aprendi com o vovô, graças a Deus. E muita determinação. E sem determinação você não consegue. Já passei muita dificuldade espiritualmente falando. Até em casas que eu já frequentei. Até no momento que a gente, o velho com a tia Rita, que trabalha com a minha esposa, surgiu essa nova missão para nós. Tudo com muita dificuldade, graças a Deus, hoje a gente está encaminhando. Graças aos preto velho que são chefe da casa. E que eu falo assim, aos que estão começando agora, aos zeladores que já tem muito tempo aí na caminhada, que a união faz a força. O vovô gosta sempre de falar que uma andorinha só não faz verão. Então eu ainda quero acreditar que as casas umbandistas vão se unir para se fortalecer a religião e mostrar o que a Umbanda prega. Que não é nada do que o povo pensa ou do que o povo fala. Com muita seriedade, muita responsabilidade. E que tudo que você faz na Umbanda Sagrada hoje, até você não querendo nada em troca, eles te ajudam, eles te orientam, eles te cuidam, de acordo com o merecimento de cada um. Então, o conselho que eu dou é, se você tem essa missão, siga sempre com fé e escutando seus guias e os seus mentores espirituais. Tá certo. Graças a Deus. Muito obrigado, então, por permitir realizar esse nosso primeiro estudo através da sua mediunidade. Obrigado. Você está em qual estado? Mato Grosso, Cuiabá. Em que cidade? Cuiabá. Cuiabá? Sim. Tá certo, então. Graças a Deus. É muito bom saber. Para trazer você aqui, viu? Como é que é? Nós vamos fazer um movimento para te trazer aqui. Vamos. Se Deus quiser, vamos levar aí ainda o diálogo. Quero ver se a gente faz aí pro lado do Mato Grosso, mas também lá para cima, né? Para Salvador. E tem também o Rio de Janeiro que a gente tem que cobrir. Mas vai, se Deus quiser, vamos estar aí com o vô, com as entidades. E agora vamos ver a oportunidade agora de falar com a sua esquerda. Qual que é o nome do seu Exu? Salve seu tranca-ruas. Então vamos falar com ele daqui a pouquinho. Beleza. Muito obrigado. Antes de encerrar, moleque, posso falar uma coisa que é importante? Que muitos filhos da terra faz. Eu tô faz hora pra tentar falar isso aí, vai passando, conversando e eu esqueço. Os filhos de terra que acendem velasco preto e vermelho dentro de casa, para de fazer isso. Tem um monte, fala. Dentro de casa não pode, viu, moleque? Pois é, Carlos, vieram perguntar pra mim, eu quero cutuar Exu. Eu falei, cutuar no terreiro, mas eu quero cutuar em casa. Mas em casa não é terreiro, filho. Mas eu quero. Então faz. Posso falar o porquê, moleque? Por quê? Claro, por quê? Você vai resolver a vida de muita gente. Pode ver aquele ponto que se canta pra Exu e fala assim, Exu ganhou um gado, mas não quis comer sozinho. Ele chama os seus camaradas. Pedacinho. Às vezes você quer tratar do seu, Exu. Mas ele não tá sozinho, mano. Eu não falei pra vós que eu tenho 7 na minha falange? Falei pra vós? Aquele primeiro que tá lá no fundo, tá aprendendo. Aí vai lá acender uma vela pedir proteção para Exu. Vem a minha 7 falange. Vem, Exu. Vem. Quiumba que tá ali ao redor. Vem tudo. Pra dentro da vossa casa. E aí? Vai fazer o quê? É tudo que eu falo, moleque. Eu tenho que responder com fundamento. Esse ponto é o fundamento. Exu ganhou um gado, mas não quis comer sozinho. Exu ganhou um gado, mas não quis comer sozinho. Ele chamou seus camaradas, pedaço por pedacinho. Então não é só ele que tá lá. Que hoje o ser humano consegue se comunicar com o outro cultivando a arte de ouvir, Pai Moçambique? Hoje mesmo vai ter uma humildade, meu irmão. Hoje Jesus Cristo nos deu 2 ouvidos e 1 boca, não é verdade? Por que 2 ouvidos? Para escutar mais e para menos. O humilde ele escuta a crítica, escuta a elogio. E ele escuta aquilo que serve para ele. Só os ignorantes, meu filho, que para a conversa do outro, para se colocar o ponto de vista dele. E não é porque você ficou quieto que você está esse, como que nego fala, concordando com o que o outro fala. Às vezes nós escuta, esperou falar, teve humildade de escutar. Se vós quiser colocar vosso ponto de vista, amém. Se não quiser, amém também. Vós escutou. Serviu para vós, se serviu bem também. Se não serviu, amém também. Então, tudo se irradia a humildade, né, meu filho? Perfeição não, né, moleque? É perfeição não. Tá certo, tem que ser Exu pra corrigir, né? Exatamente. Nem o Jesus Cristo. O povo já sai achando que é perfeito. O primeiro erro é achar que o filho é perfeito. Eu sou perfeito. Já tá errado. Claro. Quem vai julgar lá é perfeito? Você mesmo? Ah, pra puta que pariu. Não. E tudo que eu falo, moleque, eu tenho que responder com fundamento.